se renova a cada novo amanhecer. E as lembranças vêm na mente enquanto se tenta esquecer tudo o que passou, oh não. Só o motivo pelo qual vivemos sofrendo em vão. Um belo pôr do sol seguido de uma lua cheia, lendo um poema redigido a uma sereia que se banha nas águas de sonhos adormecidos e casais apaixonados à procura de um beijo perdido. Seu libido arrebata amor bandido. Claro, complexa a história dessa simples menina. Se oferece para o mundo mensalina, olhar convidativo, colorida, obra-prima. Em minhas veias, canções e refrões, como os belos sambas do nosso mestre Cartola. Ora, sinto meu coração batendo agora, enquanto a dor vigora no rosto de uma jovem senhora. Saudades, ansiedade, receio, minha alma é crucificada em meio a esse devaneio. O canto do sabiá me hipnotiza, enquanto delicadamente me puxa pela camisa. É como um acidente que acontece e não avisa. Minhas palmas calejadas tocam sua pele lisa. Brisa, porque eu canto e seu encanto no acalanto me paralisa. E avisa, o morro canteia, que em plena sexta-feira santa não haverá a santa ceia. Maresia de almas frustradas com a mente cheia, enquanto vejo o mundo chorando suas lágrimas de areia.